Quem vai apresentar, eu ou o Léo? Ah, tanto faz. Eu tô com o áudio melhor, cara. É, o Léo tá com o áudio melhor. Ah, então vai. Foda-se, não vou fazer nada mesmo. Dane-se, não vou, eu vou embora daqui. Meu um abraço, Dadá. Eu vou embora da Batcaverna. Quer uma panelada na cabeça, Dadá? Pede uma panelada aí da tua mulher. Ô, Dadá, só porque agora nem o banner você tá fazendo mais, você tá de mimimi? Eu não fiz essa semana porque estava em prova. E outra, tá? Eu não tô carente, não. Não fui eu que arranjei um gato, tá? É justo. É justo. Não dá pra refutar essa. Dadá sacaneou o Cágado. Você fudeu. Porra, que decadência, hein, Cágado? Que merda, hein? Que merda, hein, ô? Você sacaneado pelo Dadá. Sacaneado pelo Dadá, né, cara? Porra, trollado pelo Dadá, cara. Que merda. A que ponto eu cheguei, cara? É. Caralho. Abraça seu gatinho agora, abraça. Você deve estar carente. Eu dei uma risada alta agora. Ele olhou pra mim com uma cara de desprezo, bicho. Humano insolente, você me acordou. Começando o InstitutoCast de hoje, o podcast de hoje vai ser o podcast na cozinha. O InstitutoCast, como é que o Mal falou? BDE Gastronomia. E no programa de hoje nós vamos entrevistar ela, Palmirinha Onofre. Tudo bem, Palmirinha? É, me diz uma coisa, qual a sua comida preferida? Eu não sei imitar, Palmirinha. Ah, merda, porra! Ah, cala a boca. Caralho, nossa. Vamos parar, cara. O craque faz mal, cara. É um chamado famoso Paquito. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um InchutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje apresentando o podcast com, pasmem, casa cheia. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Na mesa temos hoje o nosso querido Inferno. Tudo viado. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. O nosso querido Creed. É um gigante pra ninguém botar defeito. Olá, boa noite, minhas duchos. O nosso querido Mon. Ó vida, ó céus, ó azar. Pode tu vir. O nosso querido Sorg. O querido Sorg. E até ele, querido, o Joker. Ai, meu pinto! Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me divertir. Eu tô ficando velho, meu pinto já não sobe mais. Quem é Joker? Não era Dadá? É. Não era Dadá? Quem é Joker? Eu conheço o Dadá. Dadá. Minha esposa me deu um tapa porque eu falei do pinto que não sobe mais. A verdade dói, Dadá. Ela te bateu, você ficou contando a intimidade do casal pra todo mundo. Imagina a situação dessa mulher. A verdade dói, Dadá. Dadá, ou Joker, ou o palhaço, ou o bobo, ou o que seja. O que que nós vamos fazer? Hoje nós vamos, de novo, fazer uma coisa que você, leitor, você adora. Nós sabemos que você aguarda ansiosamente por esse momento. Enfim, leitura de comentários. Eu admiro mais a merda do que você. Eu fiquei sem palavras, eu tô tão emocionado. Depois de inúmeros pedidos, né? Eu não pude dar toda a demonstração de erudição vocabular que eu uso nessas situações, de tão emocionado que eu fiquei. Erudição vocabular, meu Deus, tweetem isso agora. Vídeo, você que está animadíssimo, está claramente empolgado, está exultando alegria. depois é a minha vida pessoal que vai pro podcast, né? Sim, Dadá, é a sua vida pessoal. Agora, por favor, cale a boca que o Creed vai ler o comentário. Eu acho. É, posso falar, Dadá? Obrigado. É, mandei pra vocês aí um link, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. É... A apresentação já foi, Creed. Eu sei, mas eu mandei boa noite pro Dadá. Ah, tá. Nem se preocupa, eu não ligo pra você. Ah, tá bom. Creed, você pode continuar? Então, mandei um link pra vocês aí. É de um post que eu fiz sobre o dia do trabalho. Alguém lembra desse post, né? Alô, dá pra gente ver? Ainda dá, abre o link e mostra pra sua esposa. Não, nem ferrando. Segue. Então, comentário de Mariane. Agora ela se chama Feikereto. Nossa, cada dia pior. Vamos lá. As melhores são as aeromoças peladas e a última enfermeira. Creed, pare de fazer posts assim, porque eu fico na esperança de um dia dar pra você. Que bom. Que bom. Mas, ó, tem mais um comentário aqui, ó. Não vou comentar isso. Rafael Castrado ou eu louco? Jesus, é muita punheta, Jesus. Não consigo parar, Jesus. Mas o cara é castrado, é eunuco, que punheta é essa que ele tá batendo? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Ah, não. Que punheta resta ele, Creed? Dá, explica isso pra gente. Ô, Creed, lê um comentário bom agora. Eu tô dando a deixa pra você fazer um comentário bom por cima disso. Ô, Creed, ele acabou de fazer escada agora. Cara, vai dar briga hoje aqui, cara. Não precisa fazer escada pra mim. Se eu quiser, eu peço. Não precisa fazer escada. Isso não é escada. Não, peraí, vamos organizar essa porra. Dada, você não tem comentário, pra começo de conversa. Eu tenho um comentário aqui. Eu tenho um comentário. Vai. Gandalf Kenobi, ele fala assim, no podcast de histórias do rock, né? Ele fala assim, por favor, não me xinguem, mas acho que faltou o Guns N' Roses. Aí, um camarada aqui que eu não conheço, Inferno Sempre Infame, ele fala assim, nós chamamos o Axel, mas ele tava muito ocupado com a sua mãe. Vai fuder a bucheta da tua mãe, filho da puta! Sempre elegante, né? Cara, é? O Inferno não consegue fazer um comentário sem envolver a mãe do... Não adianta. Ele tem a mesma elegância que um marinheiro bêbado, né? Ele tem a mesma elegância que a Sandra Neuberg. Que deselegante. Ele tem a sutileza de um hipopótamo bêbado, né? É um lorde inglês esse senhor Inferno. Inferno... O Inferno é a antítese do King, cara. É tudo que o King não é. Inclusive, ele participa dos podcasts, coisa que o King não faz. Ah, o King é maneiro, o King é gente boa, gente fina, cara super, cara 10, 100%. Eu sou antítese. Cara, eu já falei pra vocês a minha teoria de que o King, na verdade, é um psicopata foda, né, cara? Ninguém é tão bom assim, cara. O cara tem que ter algum defeito. Não, cara. Os e-mails dele são assim, meus prezados queridos. Cara, sabe, ele é preocupado, assim. Cara, tipo assim, gente, desculpa, eu não vou, eu tô com muito trabalho, eu não vou mais poder postar hoje, desculpa, mas hoje só vai ter os 15 posts que eu já fiz, não vou poder fazer mais, foi mal, porra. É muito gentleman, né, cara? Ninguém é tão bom assim, cara. Ninguém é tão bom, gente. Mas você, Mo, você que acabou de chamá-lo de Lorde Inglês, por favor, agora leia um comentário. Cara, do top 10 que eu fiz do Homem-Aranha, cara, o Arnaldo César Coelho, ele veio e falou assim, Mo, na boa, foi preconceito não colocar o Todd McFarlane? É, sim, Arnaldo, foi um preconceito, porque ele não gosta. Aí ele veio falar, ai, porque a saga Tormenta do Aranha foi muito foda. Cara, até concordo, a saga foi boa, aquele negócio das teias de meio espaguete que ele criou pro Homem-Aranha, até concordo, foi legal, mas olha a imagem, vou mandar pra vocês, que ele me manda pra defender o Todd McFarlane. Ele me manda essa imagem pra defender o cara. Meu Deus, o que o Homem-Aranha fez com o pulso dele, cara? O Homem-Aranha tá com sem coluna nenhuma, né, com o pulso quebrado, né? Não tem pescoço também. Não tem pescoço, é tipo um halterofilista, né? Sei lá, esse cara que não tem pescoço. E a perna dele tá pro lado. Ele é do universo da Catwoman que apareceu agora. É verdade. Mas universo. Porra, Arnaldo, quer defender o McFarlane? Pelo menos pega uma imagem um pouco melhor, cara, que essa aí. Essa aí não dá, velho. Ele teve uma coisa que eu gostei dele no Aranha, que foi quando ele começou... Vou até me corrigir se eu estiver errado. Foi ele que começou a desenhar o Homem-Aranha naquelas posições mais como aranha mesmo. Como uma aranha mesmo, sim. Pô, isso eu achei bem legal. Isso aí, duas coisas, Léo. Isso daí e aquelas teias meio espaguete que ele criou. Era que não tinha antes. Esse desenho é bem legal também. O Homem-Aranha dele de uniforme é bom. Mas de resto, cara, eu não posso falar nisso. Mas o cara que paciência pra Thales, assim, porque pra fazer essa teia, puta que pariu, né, cara? Não, cara, sabe um negócio que nunca entrou na minha cabeça, esse negócio da teia dele? Porque antes, eu não lembro quem que era o roteirista. Só que eu lembro que o Peter sempre ficava preocupado, porra, eu vou ficar sem fluido, não sei o quê. Isso é bem antigo, né, cara? É, então, aí chega o McFarlane, cara, ele põe teia em tudo quanto é lado, só. Ele gasta toda a teia dele numa splash page, cara, né, cara? Na hora que ele sai do apartamento dele e vai pro prédio seguinte, acabou o fluido de um braço, cara. Na isso nunca fez sentido pra mim, cara. Não, e era legal, cara, essa, aquela fase, porque, assim, era um recurso dramático, né? Ele tinha que economizar teia. Às vezes, no auge da batalha, assim, ele apertava o negócio e cadê a teia? Não tinha. Sim, cara. Porra, era maneiro. O lançador de teia dele vivia dando pau. Porra, o negócio não sai, não sei o que. É, agora o McFarlane punha teia saindo pelo nariz. Ele suava o nariz e saía teia, cara. Ectoplasma. Nossa, vocês lembram aquelas splash que tinha de duas páginas, cara? Que ao invés de ser quadrinho, era um monte de teia, cara, separando os quadrinhos. É, até do Homem-Aranha tava nas costas dele, era um negócio muito cabuloso. É muito McFarlane isso, né? Nego reclama que eu não botei no top 10. Ah, vai tomando. Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Bom, inferno, leia seu comentário. Eu vou ler o comentário que tá no MDM. Mas que filho da puta! Puta merda. Próximo, vai, Léo, corta ele. De um, caralho. Que mané MDM, caralho? Não conheço esse site, ó. Deixa eu ver, cara. Tu é o primeiro que reclama da gente quando a gente fala alguma coisa e agora vai querer ler comentário do MDM. Deixa eu ler a porra do comentário. Leia o comentário, até já imagino que deve. Vai pro inferno, leia o comentário. Comentário do inferno, né? Ó, tem... Não, ele lê dele ainda, cara. Peraí, eu acho que vai piorar. Vai, inferno. Ó, eu vou detonar essa ligação, hein. Ó, tem podcast no BDE hoje, mulambado. O tema do cast de hoje é E3. Aí eu botei lá o link, né? Clica aí. Aí o Itaipava Man botou assim. Ótimo, Nick. Lindo. E o avatar é o Bender de Papai Noel. E é um literato, né? Estilo Dadá. Toma ou no seu cu com esses spam de todas as notícias. Eu acho que foi uma crítica, né? Aí eu tive que responder, né? Olha só, amigo. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar comendo o cu da sua mãe. Mas não, eu tô aqui com muita humildade fazendo propaganda do meu blog, que é pobre, mas é limpinho. Ajuda eu, sou moço, sou dona moça, não sei qual é a tua. Mas isso não importa, ajuda eu a crescer pra gente ter um dia, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristinho, também um blog grande de responsa igual ao MDM. Por isso que eu peço encarecidamente sua visitinha lá no meu blog. Foda-se e passar bem. É isso. No meu blog. Eu acho justo. Acho perfeito. Eu não ouvi um comentário do inferno que em uma frase não tenha um palavrão. Eu duvido ele fazer isso. É, ou alguma citação à mãe. Ou algum palavrão dentro da mãe. Alguma coisa que xingando alguém, entendeu? Alguma frase, alguma palavra ofensiva. Dadá. Se ele não fizer isso, deu problema. Dadá. Ai, pô, lá vem. Fala, inferno. Eu não te amo, tá? Então para de chamar minha atenção. Tá, mas eu não vou te mandar o Bluetooth. O Sog reclamou hoje do Bluetooth. Eu quando encontrei com ele no evento lá, eu dei o Bluetooth pra ele. Piado, picha! Seu dois pichas! Que gay! Ele tirou sua bunda. Bluetooth aí em São Paulo é gíria pra quê, ô Dario? Pra gaúcho viado. É. Eu dei o gaúcho viado pro Sorg. Dadá hoje tá engraçado, né? Tá muito engraçadinho, ó. Ele tá saidinho, né? Tá saidinho, é que a mulher tá perto da plateia. Eu sou agente do caos. Ai! A gente segue, é caos. Segue. Léo, você separou um comentário, Léo? Sim, eu separei alguns comentários. Inclusive, já que o senhor fez essa pergunta, deixa-me pegar aqui, é do... Acho que ele não separou. Do podcast do reboot da DC. Temos aqui um longo e chato diálogo sobre as fotos duas da Marianne Fequireto. E ela querendo tirar a virgindade heterossexual do Creed. Eis que em determinado momento, respondendo ao Dr. Manhattan, chega um tal de Mon Mandrake respondendo: mentira dele, não cai nessa que é cilada, Bino. Ah. Só cilada. Vocês não entenderam a minha piada, cara. Ele escreveu assim. Vocês não entenderam a minha piada. Explique por que é uma... Fala do Joker agora. Fala do Joker. Ai, Joker, nem sei o que. Fala do Joker. Eu não corrigi. Se for ver o post hoje lá, ainda tá com S ainda. Exato. Pilada com S. Agora explica por que é piada. Vai. Só a chance. Cara, é a piada. Se tomou agora. É o seguinte, ó. Eu não tô tomando cu. Estamos ouvindo, cara. Dê sua explicação. Acabei de dar a explicação. Essa foi a explicação. Essa é a explicação. Ah, tá, senta lá, amor. Vai. Esse é muito curtinho, eu queria levantar uma bola aqui. Levanta uma gônada. Uma bola, não as duas. Pega meu cacete. Seus apedeutas. Que isso? No podcast de rock'n'roll, um dos nossos leitores mais queridos e dados a escrever textos interessantíssimos, o Inferno sabe quem é? Quem que escreve verdadeiras teses? Jotinha. Meu brinquedo. A nova cara do inferno. É, meu brinquedo sexual. Jotinha levantou a bola aqui. Caras, vocês falaram em lendas do rock e esqueceram o Clube dos 27, que inclui Jimi Hendrix, Jane Joplin, Jim Morrison, Peter Ham, Christian Pfaff, Pete de Freitas, Brian Jones, Chris Bell, Pete passa de Porsche, Kurt Cobain e Amy Winehouse, que até pode não ser roqueira. Não, calma. Que até pode não ser roqueira, mas é doidona, blá blá blá blá blá blá. Na verdade, eu tô cagando pro resto do comentário dele. O que eu mas queria... Isso é uma explicação por que a gente não falou, né? Tá, depois você explica, continua, Léo. É o seguinte, alguém perguntou nesse mesmo comentário isso que eu vou perguntar pra vocês. Amy Winehouse, uma semana antes da overdose. Vocês encaravam? Sim. É claro. Cara, ó, abre a foto aí. Onde é que tá a foto? Não vou nem abrir. Não vou abrir. Não, pode abrir. Não é. Pode. Ó, minha esposa tá aqui na cozinha. Se ela ver, eu vou aí e mato seu gato. vai na fé. Ele quer se ver longe do gato. Positivo e operante. Na boa. Ela à esquerda, cheinha, pô, ia facinho. Mas aí, do jeito que ela tava, ia à direita, cara. Você Bicho. Viu as duas saboneteiras dela. Ah, ia um dia antes, durante e um dia depois da morte. Caralho, até morta. Tá quentinha ainda, né, Inferno? Com cachaça. Olha a perna dela, cara. A perna dela tem grossura no meu braço aí nessa foto. Meu Deus do céu. Não, mas é o seguinte. Essa foto aqui, ela tava no auge da sua escrotidão. Sim. Pouco antes da morte, ela tava no processo de recuperação, entendeu? Ela tava bem melhor. Tanto que ela gravou um disco lá no Caribe. Ela tava bem melhor. Ela tava com 500 gramas a mais, né? Não, ela tava melhorzinha. Ela tava melhorando tanto que ela morreu, cara. Mas é que tá... A questão é justamente essa. Ela morreu por quê? Porque ela tava numa abstinência. Ela parou de usar droga. Né? Ela ficou um tempo de abstinência. Aí quando ela voltou a usar, no mesmo ritmo que ela tava antes, o corpo entrou em parafuso e ela morreu de overdose. Justamente, ela morreu porque tava bem. É que nem você pegar um paulistano e botar num campo ensolarado com ar puro, né, bicho? O cara vai passar mal. Não tem fuligem, não tem poluição. O pulmão é tipo para. O Keith Richards, né? Tu tira o cigarro da mão dele e cai duro no chão, né, cara? Creed, faça um comentário sobre esse comentário. Bom, o comentário é para complementar esse festival de horrores que você iniciou. Eu quero saber se, além da Amy Winehouse quase morrer de droga, vocês iriam nessa aqui. Rapaz, que medo. Ah, é bombada, sim. Pode abrir o link? Não, esse não pode, Não faça isso, Dadá. Aí o Rafael Castrado, o Eunuco, ele comentou, um dia eu comi uma buceta assim, mó gostosa, mega fortona, tipo Schwarza. Não, era Conan, por isso fiquei eunuco. Foi um dia triste. Você é louco, bicho. Essa mulher dá uma contraída, arranca seu pinto fora. Seu pinto. Isso, ó. Tem um tal de inferno infame aqui que comeria tranquilamente. Ah, claro. Cara, o inferno. Eu pegava o Léo, cara. Cara, o inferno, ele é tipo o. Aquele ele é pansexual, porra. Cara. É, ele é aquele lá, o. Cara, como chama aquele desgraçado? Sapão. Não, o outro desgraçado. Cara, pra vocês terem ideia, o Inferno, ele ficou desiludido que o Mo não vai rolar com ele, agora ele tá tarado pelo JJ, cara. É óbvio que o Inferno ia nessa bombada. Cara, o Inferno, se bobear um tijolo de 6 furos, ele tá indo, cara. Já vai entrando. O cara gosta de cintaralho, porra. O cara se amarra no cintaralho. O Inferno é tipo o Serguei, cara. Vestido de Batman. Com menos drogas, né? Com menos drogas. É, e mais macho, né? Que o Serguei é uma bichona. Cara, eu vi no Danilo Gentili esses dias, cara. Ele tá muito mal das drogas, cara. Tá, cara. Ele não fala nada com nada, cara. Ele tá tipo uma versão pobre do Keith Richards, né, cara? Tá louco, cabeça, cara. É muito engraçado, cara. Ele é meu Anyhouse que esqueceu de morrer, cara. É, cara, só faltou cair aquele ali, cara. Esqueceu mesmo. Sorg, você que acabou de fazer um comentário, leia um comentário. Cara, nesse mesmo post aí da bombadona e tal, que quando vai, não vai nos comentários aí, o JJ, cara, ele, surpreendentemente, ele fez um comentário de duas linhas. Duas. Ah, o JJ. Ele escreveu, abre aspas, Santa Rita de Cássia Eller há de te ajudar, fecha aspas. Aí embaixo ele colocou pelo menos o vídeo é engraçado. Então o JJ não ia na bombada. E surpreendentemente, duas linhas no comentário do JJ. Eu ia ler mais dele, mas não dá, a gente ia ficar 3 horas falando dele. Mas tem que fazer um podcast do JJ, né? JJ ia no Batman pra ele. Leitura, cara, de comentário do por JJ. Por falar nisso, o JJ fala assim, ó, inferno. Essa daí parece cinta. Essa daí dispensa sem caralho. Te come com um grelo. Aí o inferno, sempre infame, né? É, brilhantemente responde, cara, o fato dela ser forte não quer dizer que seja máscula. De repente ela pode ser gentil e delicada como você, que usa o avatar de um cara soturno e durão, mas no fundo é uma gazela solitária, suspirando pelo amor da sua vida, que te fará sentir mulher novamente. Eu sempre quis ter um nome de durão, alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo, Alice. Até pra poetizar ele tem que ofender alguém, né? Genial, inferno, genial. O Jota pira, mano. O Jota pira. Não, nesse post mesmo, eu tenho o que eu queria falar. Cara, porra, o Arnaldo, cara, trollou bonito a namorada do Creed, cara. Sacanagem. que ele falou? Não, você falou que você gosta de mulher marombada, né? Aí a Mariana botou assim, já sei o que vou fazer pra te conquistar, obrigada. Medo. Aí o Arnaldo, isso aí, Mari muito, porque mulher gorda é feio pra caralho. Caralho. Que deselegante, né, cara? Pô, velho, que um comentário desse trollando ela também no Facebook, pode ser? Ai, que gorda romântica. Deixa eu procurar aqui, segue o baile. Recomeçando então, que é o próximo? Eu tenho. Manda ver, Dada. Sumiu a janela. O podcast... Qual foi o último podcast que eu editei? Eu não tô vendo aqui. Eu sei que é o seguinte, aquele o... Aquele que você Sir... no ar no dia? Foi aquele. Foi, desse aquele mesmo. Aquele que você enfiou no cu? Aquele mesmo. É isso mesmo. É disso que eu vou falar. Das séries. É isso. O Sir Jones Cast, ele diz o seguinte... vamos brincar de tornar esse arquivo menor, né? Tem dias que a minha conexão tá uma merda, moro no fim de mundo, problema seu, sem muita opção. Ou então disponibilizem em torrent. Aí vem o Witch King e fala assim, foi editado pelo Joker, ser publicado já é uma grande vitória. Esta merda desse técnico que eu pago por mês pra coordenar meu programa, tá com AIDS. Eu não posso discordar. Nem ele mais aguenta, né? É. Fantástico. Comentário aqui, cara, do Júlio César. Eu queria ler, vou ler do jeito que ele escreveu aqui, tá? Contextualiza, qual que é o post? Cara, no blog antigo ainda, pra vocês terem uma ideia. Tipo, o cara caiu de paraquedas esse tempo e eu recebi um e-mail do... Quando, tempo que eu recebi e-mail quando tinha comentário nos meus posts. Olha só. Júlio César. Ó, olha só. Sem vírgula nem nada, ó. Eu queria ver como... É um post sobre um trailer que eu tinha botado do... Se o Mario fosse real, fosse realista. Mario no Golf do México. Não terminar nunca de ler esse comentário. Eu queria ver como... Cala a boca. Eu queria ver como eu jogado esse jogo como Sal, os inimigos, os personagens e até todas as fases. Quero jogar esse jogo, tá muito legal, o Mario Golf of México. Não é um fake news. Ué, Dada, tá entrando com o Júlio. Não é fake meu, não é fake meu, tá? Então tem parente. Então parente. Eu queria ler um comentário aqui do post que eu fiz sobre a nova DLC do Skyrim, que é Dawn of the Guard, alguma coisa assim. Aí o Rafael Castro põe aqui, essa porra aí, Diablo 3, Street Fighter vs Tekken, minha vida social acabou. Sinto que vou emagrecer alguns quilos, perder os amigos e provavelmente virar corno. Ele é corno, mas é meu amigo. É um cara consciente. Ai, caralho. Eu só falaria pra ele, provavelmente... Aqui, é igual alguém que ganhou o Diablo 3 da namorada, né? É, trocado, né? Namorada. É. Não, a namorada comprou o Diablo 3 pra ela e deu gatinho pra ele. Isso te diz alguma coisa? Diz que você fode mal pra caralho. Sou trouxa. Mas o senhor é o senhor fodão, o senhor inferno, o senhor podedor? Tem um comentário, vai. Comentário. Ele não pegou esse desgraçado. Tá só mantendo tempo, ó. Tem aqui. É, o podcast que o Creed botou, é, Dia dos Namorados, não a Rede da Marombada, não, acho que foi Dia do Trabalho. Falando, né, que a gente não entende de que os homens não entendem de mulher e tal, eu respondi pra ele: Bia, homem não precisa entender de mulher. Quem entende de mulher é viado. Homem só precisa comer cu e buceta. O negócio é comer cu e buceta. Aí a Mari respondeu: negócio é comer cu, que você que engravida. Aí eu respondi: ah, eu adoro fazer filha, mas criar outra história, tá? É isso. Tá bom. Okay, tá, próximo. Agora lê um comentário interessante. Vou ler um comentário. O Dadá tá aqui, tá hoje. É, né? Tá on fire, né? É que a mulher dele tá ouvindo a conversa e tá desesperado. Tá vendo? Eu falei. Não, ela não tá mais aqui. Eu falei, deixa eu apresentar. Não, deixa o Léo, que a conexão é melhor. Então vai. Me dá espaço pra falar pra vocês verem. Caralho, como você chora, Dadá? Puta, cala a boca, Dadá. É um burro. Não, ele tá gravando o podcast perto da mulher pra poder a gente não fazer bullying nele, entendeu? Ele tá apelando pra se proteger da gente. Vai, Sorg, levanta o nível dos comentários, vai. Então tá. Ó, no outro post que o Creed fez, que é do Dia do Trabalho... Porra! A nossa... só pega os mesmos posts, caralho. Cara, o venerável Victor Von, lá do camarada do Santuário, ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado com esse post, que ele comentou 5 vezes. Porra, Dadá. Gente, foi uma matéria do Dia do Trabalhador, captou totalmente o clima dessa data. Aí ele se responde: Creed, eu adorei a matéria do Dia do Trabalhador. Aí, embaixo, queridíssimo Creed, olha a matéria do Dia do Trabalhador. Aí, de novo, bela matéria do Dia do Trabalhador. Tá bom, cara? A gente entendeu da primeira vez que você postou. Olha o último dia aí, tá ligado? Deve ser 2 dias atrás, né, cara? Última vez que ele comentou. O último comentário deve ser 23 minutos atrás. Sensacional. Muito bugado, cara. Puta merda. Tu, Léo, lê mais um comentário, Léo. Você, peraí. Creed, você achou seu comentário? Achei. Então deixa eu ver. Só pra contextualizar, né? Sobre o respeito da Mary Gasparetto malhar, porque mulher gorda ninguém gosta, né? A não ser o Léo. Mari Gasparetto mandando mensagem pra Marcos Gabriel, que ele printou o bate-papo com ela nas mensagens e postou no Facebook. Meu Deus! É, cara. Cara, qual é o problema dessas pessoas? Cara, o mundo tá muito, cara. As coisas por muito depois errada, os caras se perguntam por que não tem mulher lendo MDM, o Bairro dos Enxutos. Só tem um psicopata, sociopata nessa porcaria, cara. A mulher dá uma aberturazinha, vou fazer um amigo, o cara vai me dar uma dessa, porra. Não, espera pra vocês verem qual foi a conversa deles. Vamos lá, Mari Feitreto, né? E aí, como foi o Dia dos Namorados? Aí o Marcos Gabriel, o Gama, respondeu: ah, igual a todos os outros dias da minha vida, uma merda. Mari Gasparetto: ah, ó, tadinho. Que eu tô falando? Meu também foi. Marcos Gabriel: porque você diz, mulher basta... Não, porque você quis. Mulher basta mostrar as pernas e com certeza terá como aproveitar qualquer dia. Caralho. É, Mary Gasparetto: com um qualquer e sem amor, eu sou romântica, ok? Marcos Gabriel: gorda romântica termina sozinha, viu? Mas que filho da puta! Que escroto, né, cara? Isso daí foi aonde, cara? Foi pelos mensagens do Facebook? Foi. Cara, a Mary tá aprendendo uma valiosa lição sobre a vida com esse podcast, né? Meu Deus, cara. Cara, isso é muito não se meta com os trolls, né? Cara, é muito vergonha alheia isso aí, cara. É muito vergonha alheia. É muito triste. Deixa eu ler um aqui. Cadê o desgraçado que eu separei? Cadê? Ah, aqui. É, o meu é rapidinho. O Mo tava querendo ler, então já vou dar chance pra ele. Não, eu não queria ler. Eu tava falando pra tu ler, meu. Porra! Podcast de hoje, que no caso, leitor, não é o de hoje que você tá escutando, é o da semana passada, mas é quando gravamos, tá? Sobre o Walking Dead. Sim, sobre o Walking Dead com HDR. Nerd reverso, inverso, vermelho. Eu sei o que tu vai ler. Vocês vão me chamar de burro se eu falar que demorei uns 2 minutos pra achar o botão de download? Sim, nerd reverso, inverso, vermelho. Vamos chamar você de burro. Não, eu falei pra ele que não, não vamos chamar. Troféu da ele cara, elogio. Eu falei que não ia chamar, porque burro pra ele é elogio. Cara, tem um banner gigante ali, o que precisa pro cara ler ali? Cara, não, peraí, a gente sempre escreve exatamente o seguinte: se quiser fazer o download, clique no banner abaixo. Tem um banner imenso escrito download ou sou Skult. Skult! Skult! Skult! Que ninguém nunca corrigiu a gente, é Skult! Eu preciso dizer quem foi que fez o banner, né? Aí começa com D e termina com A. Joker começa com J. O Sol escute. Tem coisas que só o da Joker faz pra você. Eu falei, eu sou um agente do caos. Agente do caos. Ele é um agente do cagapaus. Ele deve ter visto o Dark Knight hoje e tá com suas frases tudo na cabeça. Não, é a oportunidade que eu tive pra falar isso. Então, senhor agente do caos, caotize mais com um último comentário, por favor. Galera, última rodada de comentário. Comentário? Comentário, né? O açougue, comprar meio quilo de... Sempre tem um filho da puta pra te sacanear. Puta resenha de Homem-Aranha rebutado no cinema. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Eu não tenho comentário pra ler, eu não peguei ainda. Caralho. Sempre tem um filho da puta querendo te fuder. Puta que então. Pariu. Falava do louco, né, Jô? Salva, gente. Podcast do... Oi? Não, o Mo já começou. Vai, Mo, começa. Ainda bem que eu não tenho nada pra ler. Pessoal, ele tá lavando louça, caramba. Deixa ele fazer faxina na cozinha, pô. Deixa eu falar, caralho. Vai, Mo. O Enxutocast dos Vingadores. O leitor MDM, ele posta assim. Sinto falta do Dr. Manhattan. Significa? Significa. Ah, isso é uma bichona. Caralho, cara. Assim, é sério isso? Eu no podcast de rock... Vamos ler os últimos dois que eu tenho aqui, ó. Podcast de rock, que ninguém pegou porcaria nenhuma de comentário mesmo. Podcast de rock, o Coruja é o Homem de Visão, mano. Melhor podcast disparado. Continue usando esses remédios antialérgicos. É culpa do Harvey, né, cara, que vem fazer podcast drogado, né? Desgraçado. Aí tem o último aqui, cara. Que um elogio, olha, vejam vocês. Em meio a tanto tudo viado, tudo Alan Scott, a gente teve um elogio. Que é o Felipe Passos Silveira, mais conhecido como fake de algum redator, né? Botou, cara, parabéns pra vocês. Melhor podcast sobre os Novos 52 que eu vi até agora. Vindo de um podcast histórico que foi anterior. Vocês conseguiram se superar. E sem nenhum xingamento. Obrigado. Deixa eu complementar, cara. No podcast de séries, o Mabiones escreveu assim: parabéns pelo pod, pessoal. Ficou muito foda. E PS, eu não sou um fake. A gente recebeu elogios sinceros, cara. obrigado, leitores ouvintes, que não são fakes nossos. Muito obrigado. Eu queria falar uma coisa. Obrigado, mãe. Obrigado, pai, né? Eu queria falar uma coisa. Fala, cara. O que você quer falar? Eu sugiro que a gente institua o momento da dada semana. Que é hora. Vá merda, eu acho uma péssima ideia. Eu sei quem ganhou essa semana. Então, já é aquela chupinhação do capivara humana do MDM, né? A gente podia ter nosso momento dadá. Calma. Já vamos falar nisso assim que a gente ia acabar com os comentários. Honorário. Tem um comentário. Eu tenho sim, no podcast sobre tudo Alan Scott. Né? A gente falou sobre a viadagem no mundo nerd e postamos fotos da Sofia Vergara, né? Da Sofia em Vergavara no final, porque a gente citou a série Modern Family, certo? Aí o Arnaldo César Coelho comentou: se a Sofia Vergara não curar um gay, nem Jesus cura. Aí o leitor MDM: ué, está dizendo que ser gay é uma doença? Pode isso, Creed? Aí eu respondi com ele muito carinhosamente, né? É doença sim. Peguei comendo o cu do pai do Arnaldo sem camisinha. Que deve estar com AIDS. Que deselegante. Creed é um gentleman também. Ah, adivinha. É, aí vem o inferno, reclama que o Creed leu o comentário que ia ler e que é o mesmo que eu ia ler. Tá merda. Ou seja, o Creed encerrou a leitura dos comentários. Acabou. Porque... Não, eu tenho aqui. Torg, você tem um comentário? Por favor. No post que o Mo fez do preview do Exterminador lá, do Leafield e tal, o leitor MDM fez um comentário muito pertinente. Mo, estou atrás de você agora. Cara, o Rubens, ele às vezes ele solta umas pérolas assim, até engraçado, tirando aquele enchendo o saco quando, cadê a hipnose? Cadê o cosplay? Não sei o quê. Caralho, né? Do inferno. Vai matar uma punhetinha pro Batman, tá? Às vezes ele solta umas coisas engraçadas. Na resenha que eu fiz do Day Trip dos irmãos Sailor Moon lá, ele fez o comentário seguinte: comprei essa ainda na pré-venda da Comics e é boa, pacas. Vai ficar em algum lugar de destaque na estante, assim que eu criar vergonha na cara e mandar fazer uma. Eu achei engraçado, cara. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Nos primórdios de quando o Léo, o Witch King e o Creed entraram pro blog, o King fez um post chamado X-Men, a Flor da Pele, que foi um caboclo que fez tatuagem dos X-Men. Aí o Rubens, mais uma vez, mandou assim: fiz uma tatuagem uma vez, mas ficou uma porcaria. O cara foi embora gritando que eu nunca mais iria deixar eu fazer tatuagem nele e nem me pagou. Boa. Tá bem bolado, bem bolado. Eu tenho um comentário. Comente. Parece uma criança, né, cara? Eu tenho comentário. Calma a boca, da minha vez. Tio, chama eu. Vai, inferno, leia o comentário. Quando o Mal deixar. Ah, mas é uma bicha mesmo. Comentário do meu amiguinho já tinha. É óbvio que a Marvel e a DC visam apenas se lucrar com suas investidas, tanto buscando mercado gay. Pesquisas americanas indicam que a porcentagem são pessoas de classe média que não se preocupam com gastarem muito em coisas que lhe interessam, como a grande propaganda gratuita que eles receberam, apostando única e exclusivamente na polêmica vazia. Aparentemente foram bem sucedidos dois aspectos. Não sei se ainda alguém... Tá, tudo bem. Caralho! É grande pra caralho esse comentário. Outra jogada covarde. Peraí, só esse? Cara, Inferno, resume aí, cara. Vai ser um podcast inteiro só lendo isso aí, pô. Mas é que tá, a graça é essa. A graça é o imbecil, o infeliz, entrar no nosso blog pra fazer um comentário do tamanho de um post. O comentário dele é maior que o post. Essa é a graça. Isso é engraçado. Puta piada sem graça. Viada, por Carlos Alberto! O inferno. Você entendeu a sutileza da coisa, Dadá? Inferno. Dadá não sabe o que é sutileza, cara. Dadá não sabe. Fala. É que vocês não perceberam, o JJ ele é fake do corto, cara. Ele... Ó, cuequinha verde e faz comentário. E fala pra cacete. Pô, é fake do corto, ponto. E fica magoado quando sacaneio. É fake do corto. Leia um comentário. Eu tenho aqui mais uma vez, mostrando toda a finesse, toda a elegância do nosso amigo Inferno em Pânico, né? No podcast de hoje. A gente leu 30 comentários, 29 do Creed e do Inferno, né? E só tá no meio, né? É porque nós somos engraçados, ao contrário de você, se você traça. Era pra ler comentário dos leitores, não de vocês mesmo. Mas os leitores fazem nada de bom, porra. Deixa o comentário. Vocês querem que a gente saia se continuar brigando? Fica à vontade. Podcast da briga dos dois. Ai, afetado. Falou o mais bicha de todos. É. Né? O mais dadá de todos. Tem você, tem vai, o Cris. Lê o comentário. Calem a boca. Calem a boca. Eu acho que é assim que deu o nome dele. O Ripper, o salvador da TV a cabo, sobre o podcast de zumbi, né? Ele fala assim: não. Não tem a Mari, o Creed, não convidaram o falecido Ultra e nem mesmo o JJ. Tá difícil de engolir esse cast. Aí vem o Inferno e fala assim: tá difícil de engolir? Eu quero fiar esse cacete no teu rabo. Deselegante. Total. Sensacional. Eu queria ler um aqui pra fechar. Depois eu leio mais um, então, o último. Puta que pariu. Vai, ler o seu, então. Peraí. Eu tô continuando a ler esse comentário aqui. Aí o comentarista vem, dá uma risadinha embaixo. Aí o Reaper fala, que deselegante. Aí o Inferno fala, é mesmo. Sandra Nimberne fica puta comigo quando eu falo assim. Aí, Manhattan, vem falar, Reaper, você deixa o explícito que este enxuto cast você não engole. Quer dizer, você cospe? Aliás, Manhattan é outro que é rei de fazer comentário desse tipo, né, cara? Verdade. Ele é muito escroto. Caraca, vai lá, você, Leon. Isso vindo do inferno, né? É muito escroto esse cara aí, né? Léo, leia seu comentário, Léo. Não, deixa eu continuar, O Reaper, aí depois ele volta, acaba. Depois do Manhattan, vem o Reaper e fala, não, eu nem coloco na boca. Aí o Manhattan vem e fala, eu entendo. Você preferiu outro orifício proposto pelo inferno. Aí vem o Krieg embaixo, enchendo de coraçãozinho. Puta que pariu, eu sou um viado. Bom, cara. Vai, bom, manda. Nossa, sacanagem, continua. Caralho. No Shitocast de zumbi do Walking Dead, o Anubis Necromancer fala assim, no Walking Dead 98, o Abrahams morre. Aí eu queria dizer que foi o Anubis que falou, tá, pessoal? Não fui eu que falei. Eu não entendi. Tá, foda-se. Léo, leia seu comentário e encerra. Vai, vamos fechar essa porra logo então. Gandalf Kenobi no post de personagens bichas viados. Minha mãe tendo uma atitude digna de 1 milhão de milfs. Ela acabou de mandar eu parar de ouvir o podcast, porque ela começou a achar que as mensagens de vocês iam começar a influenciar meu cérebro e eu ia virar um. Mãe fechadona é foda. Aí vem o inferno e o que que ele pergunta? Ela é boa? Manda umas fotos dela pra nós. Pô, a mãe deve estar boa, né? Deve estar na zona. É claro, né? Caralho. É um lorde, né, cara? Eu não sei se é verdade isso aí, cara, mas se realmente o cara tava escutando com a mãe por perto, assim, cara. Cara, que pariu, né, cara? Quem escuta o Shootcast com a mãe por perto, velho? Porra. Põe o fone, desgraçado. Eu tava escutando o Day 3 e eu percebi que eu falo muito palavrão, mas eu tava falando muito mais do que eu falo normalmente. Aí você vai lá com a mãe do lado, tipo, mamãe vendo a novela, você no computador. Ouvindo a gente falar que o inferno quer comer o cu da mãe de não sei quem. Porra, é foda, né? Cara, deve ser aqueles mesmos cretinos que escuta música no busão sem fone, cara. Tem que rebentar a bunda desses canalhas. DJ de ônibus, né? É, põe o Shootocast no China dentro do busão e vai escutando, filha da puta. E se alguém escutar um Shootocast no ônibus com som alto, manda um vídeo que a gente manda um prêmio. Manda o Toba do Mol. Falou o cara que grava o Shootocast com a esposa na cozinha, né? Aí não pode abrir link, não pode comentar nada. Eu tô com fone no ouvido ainda. Ainda bem que não tá no ouvindo. Cu, né? Ainda bem que foi no ouvido, né? Ainda bem que não foi no seu cu, né? É, mas fala tanta merda é como se tivesse, né, não? Galera, foco, desgraçado. Creed, lê seu último comentário. Foco num podcast de leitura de comentários. Eu quero ler. É pedir demais, né, cara? Porra. Creed, lê comentário. A gente fez aquele podcast de emergência, né, assim, extraordinário, sobre a E3, certo? E um assunto importante, só tínhamos eu, Léo e Inferno. Agora esse tem todo mundo, né? Vagabundo! Bom, e o que acontece? Aí eu caí na besteira de sugerir colocar no final do post, né, do podcast, as Buff Babies da E3 2012. Cara, eu falei isso, cara. Ninguém ia comentar sobre os jogos, só comentaram sobre as gostosas. Eu vi, cara. Porra, filhos da puta, né? Ao seguir, ó. Melhor podcast de todos. Todos. Tá. Quem eu quero enganar? Melhor post de podcast de todos. Todos. Valeu, Cris. Eu tenho a paleta. E todo mundo só comentou das gostosas. Ninguém falou de Nintendo, ninguém falou de jogo. Esses são os leitores do BDR. Cara, é uma coisa que eu realmente não entendo. Por exemplo, Hipnose Brutal, ela é mais uma brincadeira que qualquer coisa. Mas, velho, os caras aguardam assim, ansiosamente. Sim, cara, eles são. Não, galera, RedTube, YouPorn, FourTube, porra. Bicho, olha só, eu faço esses posts aí de muitos peitinhos, né? Tem 100 comentários, velho. E o aí você faz. Que é pra isso? Não tem nem 10 lá, ó. Então, os assuntos importantes, né? Assim, enfim, não chega a 10. Não chega a 15. assiste filme no cinema, escreve resenha, ou compra a porra do quadrinho, faz a resenha, aí tem meia dúzia, tudo viado, tudo Alan Scott. Que horas que a hipnose brutal. Quando eu tava fazendo do top do Homem-Aranha, top 10, eu pensei assim, isso daí, cara. Puta, eu vou me fuder fazendo esse top, botando bonitinhas imagens. Não vai dar 10 comentários. Até me surpreendeu, cara. Deu 100 comentários. Até não é normal isso. É, não é normal. É o seguinte, chega de quero ler. Eu tô falando meia hora que é... O desgraçado tá meia hora. Eu não tenho comentário. Agora eu tenho. Ah, vamos acabar. Agora eu tenho. Lê a porra do comentário, inferno. É uma conversa, uma conversa travada entre eu e o nosso amigo Manhattan pelo Facebook. Nossa. É, o nosso amigo Manhattan, não sei se vocês sabem, ele é de Goiás. Só que, desgraçadamente, esse goiano torce pro Corinthians. Meu Deus. Não, como assim, meu Deus? Vai a merda. Pô, quer dizer que o estado dele não tem time de futebol, pô. Vai, lê o comentário. Aí eu falei pra ele, cara, tu tem que torcer pro Vila Nova, pro Atlético Goianiense, pro Goiás, pro Crack. Tem um time goiano chamado Crack. Melhor que... Chupa, Dadá! Chupa. Não, é fuma, Dadá, fuma. Ah, é, o Crack. Fuma o time, larga, Dadá. Aí o nosso querido amigo Manhattan falou: eu torço pro Tua Mãe Futebol Clube, inferno. Aí eu respondi pra ele: é, realmente, até porque minha mãe bate um bolão, ao contrário da tua, aquela velha decrépita. Ele: bate um bolão nada, ela fica na área de costa pros zagueiros esperando enfiada do ponta pelo meio. A senhora pra mim é uma abadia. Isso tudo no Facebook, tá? Meu Deus. Aí eu respondi: mamãe foi eleita a tchutchuca do asilo. A sua, quando o gato passa perto, joga a terra em cima. É, eu sou amante da tua mãe, filho da puta. Acabou a conversa. Meu Deus. É dois cavaleiros. Inferno, o senhor é um Lord Inglês. Tá, vamos pras enquetes? Chega de comentários, foda-se os comentários, já lemos muito comentários de vocês. Vamos pras enquetes. Léo. Não, não vai ler comentário nenhum. É só pra xingar os leitores só mais um pouquinho. Vai, lê essa porra logo. No podcast da E3 2012, extraordinário. Gandalf Kenobi: meu Deus, tá virando Jovem Nerd essa porra. Daqui a pouco tem podcast todo dia. Quando o Dadá enfia o podcast no cu e não tem, aí o pessoal: ai, não tem podcast. Aí quando faz um podcast durante a semana e bota um na sexta-feira também pra complementar, o povo reclama. Eu não entendo esse pessoal. Ah, vão tu tomando cu. Foda-se eles, exatamente. Galera, então, chega de comentários. Só comentamos muito comentário. Foda-se os comentários. Tinha laranja, morango e banana. Tinha maçã e... Tem que pelo menos mexer o braço aqui pra olhar os comentários, né? Que eu não separei nenhum. É, eu imaginei que ninguém ia ter separado. Eu acabei de falar que separei, seu viado. Ô, Léo, você separou? Desculpa se eu não presto atenção em você. Não separei. Então cala a boca. Ô, estagiário, cala a boca, você tá muito saidinho pro meu gosto. Eu imaginei que ninguém ia separar. Você separou? Não. Não mesmo, eu avisei que ia chegar atrasado nessa porra. Se eu tivesse aqui no horário, como você faz, chego preparado, ao contrário dos senhores... Você me dá aquele Gaviscon, uma bisnaga da cama? Pô, tá batendo aqui, ó. Que bisnaga. Gaviscon. Bisnaga. Bisnaga. Ela tá aqui me zoando agora. Mas isso é uma bisnagona. Eu tenho uma esposinha que pega remédio pro maridão, tá? Vocês não têm, então fica na tua. Seu remédio pro bisnaga, filha. Amor, me dá um pacote de Seven Boys lá, amor. Cara, o inferno tá no fetiche ferrado agora pro JJ, né, cara? Ué, é muito trouxa, cara. Eu fico zoando, ele cai na pilha, é legal. Tá numa tara com o JJ, né? Cara, você, assim, você tem problemas. Caralho, ô meu, ele deve ser um corto 2.0, assim, cara. Por que, cara? JJ é o Dadá, assim, mais velho. Ele se pilha por pouca coisa, cara. É um Dadá. Não, é um Dadá que sabe escrever, né, cara? É um Dadá com cultura. É um Dadá com conteúdo, né, cara? A minha mãe pelo menos gosta de mim. Até a mãe do Hitler gostava dele, não quer dizer nada. Não, você é relevante o suficiente pra comprar pra ganhar um iPad. É, eu ganhei realmente. Ah, mas não, eu não ganhei um iPad. Não é questão de ser relevante, de repente ele faz sexo gostoso. É porque eles estão gostando. Inferno. Ah. É por isso que tu tá me convidando então pra ir, né, seu safado? Ah, claro. Você acha por quê? Porque você é relevante? Você não é relevante. Não, eu pensei em Afrodite até, mas ela não vai ter gônadas, não faz sentido você chamar de Afrodite. Puta merda, não vai ter gônadas. Gônadas. Dadá, o que é gônadas, Dadá? Mal, soletra. Que maldade. O que vocês estão falando aí, o bando de gônadas? É aquela, eu sei, é aquela canoa que o pessoal anda lá em Veneza, gônada. Alergia do Padre Jesus, do queijo lá do Cheddar, né? Mas, nossa, eu tava falando que eu pensava que eu queimava. Ideia gastronomia. É mesmo, amor? Alergia a queijo? Que coisa, hein? Quem é que tem alergia a queijo? É a vizinha? Hã? Prima de quem? Tem intolerância à lactose, o menino. Dadá, que é aquela... Eu vou pôr no mudo, sabe? Pessoal, vamos escutar, escuta, quieto, pô. Ele mutou. É fofoca de fofoca. Tava insistindo zoando antes da hora, pô. Que é a mulher do Dadá que tava falando? É, a mulher do Dadá tá falando. Eu não sabia se era a Raquel ou se era a mulher dele. É a mulher, porra, com aquele sotaque de paulista, porra, não pode ser a Raquel, Eu não tô ouvindo bem, né, cara? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Gotas são glândulas do sistema... Ih, muito bem, muito bem. Agora explica o que é glândula. Pão e a mão na cabeça. São os órgãos produtores dos... Caralho, palavra difícil. Gameta. São gametas, Dada. Sabe? Gameta! Órgãos produtores do caralho, Dada? Órgãos dos gametas. Dos gametas. Glândula. Peraí, cala a boca. Deixa eu continuar falando. As células responsáveis pela transmissão dos cromossomas dos pais dos na fecundação. Cromossomas, vocês escutaram, né? Não, está como cromossomas aqui. Não é cromossomos, está como somossa. Cromossomas é uma forma válida, né? Chupa a mão. É. A gônada masculina é o testículo. A gônada feminina é o ovário. Tá? Google respostas aqui. Dada, presta atenção na tua mulher, Dada. Tua mulher tá falando que tá cagando pra ela. Tá no celular com a minha prima. Como é que um bicho do tamanho do meu braço, com 2 meses, pode cagar um negócio tão fedorento? É o outro com seu gatinho. Puta, deixa eu presentinho pra ele. Caralho, velho. O gato é minúsculo, soltou um barro lá no... No banheiro já? digno no cachorro, cara. Não, já chegou cagando, cara. Tô viraria tirinha isso aí, né, cara? Uma tartaruga cuidando de um gato, né? Meu Deus. E agora vem dormir na minha cama, desgraçado. Rapaz, que... Ah, porra, cara, você vai ver o mais legal quando 6 horas da manhã você querendo dormir e ela ficar... Parece que tá falando sozinha, cara. É foda, cara. Gato, tem o...